1 on the mag deck. On the mag deck. Gol 1184, sem identificação, dessa via chega da marca a nível de voo 050. Fechando a linha 312, autorizado está presente o meu Fox 08. Amor, Fox 08, obrigado. Gol 2997. Azul 970, decolada 07, controle 1-20-18. 1-20-70, contato radar decolagem da via da ETA, nível de voo 280. Via da Elpa, nível 280, zona 1970. Ono 1960, estabilizado. Ono 1960, chame turno na frequência 1-18-95. Ono 1895, obrigado, estagiário. Ono 1960. Decolagem Cristiano 0, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado, decolagem 10, voo 219. Papá, Romeu, Alfa Índia, notificadas 1110, autorizado descida em condições visuais, após cruzando 4.510, Romeu Alfa Índia. Tango, Fly Level 280, Air Puzzle 17, after the cross turning right, Arbor, Departure Left Transition, Salvador, Control 120.8, Squawk, it's 5155, Papa Romeo, Lima Alpha. Uno 60, autorizado pelo Pistola 0, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, voo, mono, ono, meia zero. Tchau, 6302, copiou o controle. De Yorba, please. Voo no controle, 120.8. 208, voo 209, obrigado. Gol 2196, contato radar de colagem, sobre a via saída da EL para nível de voo 360. Saída da EL 360, zero, voo 2, sono 9 e meia. Possibilidade de aproar a Leda? Antes da saída, tem outro tráfico fazendo a mesma saída. Voo 2 ou 9 e meia. A bater, 2 ou 9 e meia. O azul 970 poderia voar por onde ótimo, senhorita? Antes da saída, guarde autorização de Recife, azul 9170. Gente, obrigado. Lima, tem pista zero. 379, Lima, tem não no zero. Tá pronto, pra cá? Autorizado, Salvador Aracaju, nível 090. Decola, pista 197, com curva à esquerda. Saída Puca, após direto, controle 1208, 5156. Pessoal, 012, direita no 211. Direita, 1211, Fox, mude a saída da é Conde, ok? Conde com o povo à esquerda do Conde. Ok, no parte 4, quanto tá bom? 02, 295, ajuste 10 no 5. Fala, bom dia, gol 1160, quebrado. Gol 1160, bom dia, taxi via Alfa, reporte antes da taxi de Leite. Via Alfa, reporte antes da taxi de Leite, 1160. Carbon, Cepat, Telefa, Transition. Zona da 3859, informação linha Curitiba, copia. Zona 4, controle 120-8. 208, boa. Transição Elefa, controle 120-8, transponda 5177. Curitiba 360, Pesulo 21, decora pista 10, arbora Elefa, 120-80, 5177, tá 3849. Chame pronto, porta 4. Parado, 5-4. A saída tá 3179. Obrigado. Tá 3304 para o táxi 174 bordo, 3 horas e 10, confirme. Ok, então 3304, táxi autorizado, Índia e Alfa até o ponto 0, no ponto 0, chame todo mundo, 1895, 10959. 1500, o 3304 vai chamar o ponto 0, obrigado. Gol 160, após o TAM, ingresso Juliette, portão 10. Após o TAM, ingresso Juliette, portão 10, o voo 1160. Marinha 7102, bom dia, prossiga. Bom dia, está relacionado no parque militar, está com instrumento para Porto Seguro. Está aqui, tem informação mesmo. Autorizado, Salvador, Porto Seguro, 060, Golfo 677. Decola pista 10, curva à direita, saída Coral, controle 120-8, transponder 5176. Gol 2196, então velocidade. Cima do nível 060, no parte militar, na fronteira do táxi. Aqui. Ok, chama para o táxi com batalha 7102. Estacionamento 3859. Estão 4, aguarde, estão 3859. Guardando, 3859. Azul 91170, chame Recife na frequência 125.1, alterno 33.25. Uma 25.1, uma 33.25, aqui nós vamos testar. O gol 1184, eventual no pequeno de via cheira, previsão a tomar 7. Gente. Eu tenho Juliette Serra, polariza 1. Hotel Juliette Serra, quando você está copiando, apenas clareza 1. Tá intermitente essas mensagens. Tudo aí, questionamento de um táxi. Estou no táxi 3859. Uma 1500 pés na prova de farol de Itapuã, para contra ideal, desça para 500 pés de ajuste, é 1095. Aguarde. 208 mais. A linha decola da 903304. 251, até 3325, solicite o nível mesmo. 25, olha aí. Gol 1184, chame a terminal frequência 118, decimal 95. Isso, 2 para 5, bom dia. Bom dia. Vai, tá de casa, vamos dar uma testa, uma 2, 8, 9, 5. Bom dia. E a gol 1184. 1184, bom dia, ajuste no 095, chefe de estimação, guarda da pista livre. 1184. Até o Juliette Serra. Autorizado, 500 pés na proa do farol de Itapuã, até o Juliette Serra. Ajuste no 015. Rápido 8487, autorizado, descida até 4.000 pés, ajuste no 015. 4.500 em 8487. Seu avião 52, Guarulhos, autonomia de 4 horas e 30. 2859, Índia Alfa da Ponte Espera, Ponte Espera 2895, 1015. 1015, Ponte Espera 2895, 3859. Para fazer a chegada da Mari, informa o quadrilhão de áudio de descida. Quando comprou a de Mari, na informação de descida, o azul 2590. 3304, decolado 221, controle no 20.8. Obrigado, bom dia, vai chamar o 3304. Maria 7102, mantém a posição até que seu hotel. Até hoje. Essa bobinha saída arrabou para o nível de voo 360. 360, 3304, quando possível, elefa. Até Charles 2000, está estandarizado o direto LF, 73304. 2000, né? O 04. Porém, ela vai coordenar, o controle irá coordenar sobre voo e alagoinhas com o centro, ok? Meu Deus, tá controlado. Salvador, bom dia, 3289. 3259, está com ponto 00. Visual algum traço lateral, pronto. Mantém a posição, está 3859. Mantém a posição, está 3859. A nível 590, desça para nível de voo 050. Hotel Julieta Serra, chame torre na frequência 1918, decimal 95. Ixi, a saída lotar, ok? Se o senhor puder fazer a saída lotar, será possível fazer a sobrevoo em Lagoinha, em coordenação com controle, ok? Isso, eu vou aguardar o retorno deles. 9-4. Hotel Juliette Serra, autorizado de cruzamento eixo da 1-0-2-8, reforma chegando baixo 1-7. Autorizado cruzamento da sinal da 1-0, reforçará chegando baixo da 1-7 até o Juliette Serra. O Marinha 7102, a intenção é cruzar a decolagem da detecção do hotel. Dado o espaço de detectado. Tem pistão zero. Uma tem. Volume 84, no solo 224, direita no 211. 211? Sim. Afirma no 211. O Hotel Fox autorizado, tá? Que você o ponto de espera da Fosca. Alfa, vai chamar isso pra Juliette, voo 1-1-1-4. Marinha 7102, cruzado de colagem pista 1-0, vento 1-2-0, grau 08 nós. Corre, hotel Juliette Serra, livro a final, cruzamento a final da 1-0, já girando baixo, então 1-7, baixado de travagem. Hotel Juliette Serra, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 1-7, vento 1-2-0, grau Posição Mário, azul 2590. Estimativo, completo de chegada Mário, agora espera a descida. Juliette, portão. São quatro. Altura, ataque foi Oscar, posto pista livre. Obrigado. Pode adicionar o water? Recife 12685, alterno 2545. Olhe 120, decimal 8. Controle 1208. Controle 7102. Marinha 7102, contato radar na decolagem, suba a via, sai da Coral para nível de voo 060. Subindo, comprando, sai da Coral. 060. Azul 290, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado em LS, pista no 0, está estabilizado. 2000 pés, 10015, autorizado em LS, informará estabilizado, azul 2590. Azul 7487, chame a na frequência 118, decimal 95. 1895, mestre, 8487, obrigado. 3304, chame Recife na frequência 1-2-0, alterno 2-2-8. Sentiu 3304, muito obrigado, bom dia. Situação Guarulhos, formação Guia. Pode um hold short, taxi Oscar. E outros lugares, formação de cola, pista 1-0. Curva direita, Zael, Leda, Motiva, controle 120-8, transponde 5490. Caixa K 8487, ajuste no 095, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Livre pouso, 15, 8487. Da direita, Zael, Leda, Motiva, transponde 5410, controle 120-8, com 3663. Autorizado pelo Gol Romeu dos Onos. Falou, Nono 8, passa a guarda de desatualização para poder ingressar no 0 passo. Fox, 78 turbulência do 767, utilizado decolagem, pistão no 7, vento 120 graus, 10 nós. 3 no 1, bota, onde a informação que deu 360. 763, vamos levar na costa, a gente tem o último 1. Vai dar. Posição ali, uma off-air. Tocar 8487 no solo aos 31, direita no 21, décima 1. Viva direita na Golf, solo 219-8487. Sessão forte, decolado aos 32, mantenha por até 2.500 pés, 250010, devido à solicitação do controle, chão mesmo no 20268. Feche, mantenha por até 2.500, Vitor vai estar forte. Salvador, bom dia, o Papatango, Vitor vai estar forte. Vitor vai estar forte. Ainda sem contato radar, mantenha perfil, saída lotar. Mantenha rumo de decolagem, após cruzar 2.500, está autorizado a iniciar a curva à esquerda. Sente, mantenha 2.500 após na lotar, o Vitor até o posto. Carlos, 7487. Chamou o Sola em 1219, sem resposta. Chame 121, décima 1. 219, obrigado. ZB590 com 7 final e LS X-Ray, pistão na 0, chame a torre 18, decimal 95. Zé, com a torre 118, 95, boa. Alfa Kilo, até a posição 07, não pode 3, alfa carga 8487. 095, puxando a aproximação, guarda a autorização. 10, 15, aguardando a autorização, 2590. Chama 250, desce para 2.000 pés, que ainda não no 0, no 5. 2.000 pés, 6.000, 6.000, 6.000. Vitor, autorizado em sua curva à esquerda, desce o lotar. Se ela for, vai lá, lotar o Vitor, tá forte. Lima, Alpha, Yankee, line up and reach runway 17. Na conta final, baixado travado, azul 2590. Estamos autorizados, 2590, pistão 10, 140 graus, 10 nós. Pouso autorizado para o azul 2590. Sim, confirme a altitude para Sierra November Alta, papá. Autorizado Salvador, Sierra 9 Delta Papá, 1000 pés, decola pistão 7, curva 8, desce corredor axé, controle 1208, 5424, Oscar Papa Golf. Segundo pra ver? 03, chame corre 1895, 10095 no eixo. 6, está nivelado 0500. 7102, controle incidente. 237, direita no 219. Direita no 219. Azul 2590. Azul 2590, Alfa Kilo 43, posição 41. Alfa Kilo 43, com quem posição? Liga o celular, pode estar em caixa para pagar. Depois eu assisto o senhor, ok? Pode tirar uma devolução e aguardar o qualificador, o azul 2590. Tem autorização para o 6319? Chelé 6319, Salvador Guarulhos, autorizado 360, Pedro 10, Salvador 10, Pela Pista 90, curva direita. Israel, Lisa Motiva, controle 120 da última vez, transfundo 5493. 360, decoda 190 para a direita, Israel, Lisa Motiva, Perzulu 10 até Taubaté, 1208, 5413. Botão 2, China, quanto para o selecionamento? Obrigado. 1500, minha visão. Agora sim, está aparecendo vamos para o Figueiro, você vai ver o equipamento de fora. São nove, vai passar sempre. Guarda coordenação, são 3859. Guardando, 3859. Bruno 621 autorizado, Sinai, Alessa, Xerrei, Pistão 90, Palma Meio, localizador. Alessa, Xerrei, Palma Meio, localizador. Palma Meio, localizador. O 3859 autorizado, nível 340. Obrigado, senhor. 340, 3859. estacionamento hoje, né? Entendeu? No ponto aí. Tudo autorizado, Champlain. Maravilha, entendeu? Fala, bom dia, o Azul 2790 com a Índia. No ponto de espera, ataque seu tapaço. Aracaju, no 0, Golf 677, decola pista 90, curva de esquerda, saída Conde, controle 08-5425. Golf 70 aprovado, perto da Conde, primeira curva esquerda, Golf 677. 208, controle 425, transporte 2790 da Golf. Partiu 3, Chamecó. Coronel 21, compete com o meu LF, Chamecó, 198, decimal 95. Lima, Alfa Yankee, Pierre Fatec, Alfa Ray 17, wind 130 degrees, 08 knots. Posição, acho que apagou. Taxa 3663 com 169 a bordo, alternado Galeão, 3 horas e 30 para o taxa. Confirmando o que eu vi? 169. Taxa autorizado até o Traver do portal 05. Taxa até o Traver 05, tá 3663. Ajuste no 015. Continua 1500, minha lesão. Lima Alpha Yankee Airborne S 45, Salvador Departure Control 120.80. Salvador Departure 120.80, Lima Alpha Yankee, good day. No número 21, para informação, tráfego à direita, uma área em atenção ao nível 280. Na atenção, que a aproximação está afastando do campo. Seus autorizados estão no 0, vento 140 graus, 90 nós, no número 21. Centro do tráfego 621, no nível pouso 90, por gol 621. 1-5 na bordo, até na Galeão, 4 horas, 50 minutos. Chané 6311, táxi Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera 295. Já o ponto de espera, até o ponto de espera 295, 6311. Então 3663 segue o Chané até o ponto de espera, no ponto de espera 295. Mari, para nível de voo 050. 050, voo 942. Doi Mari, intercepto para chegar em Mari, o 648. Mari, 59, passa 150, chama o centro, frequência 1260, até 1288. Confio 3259. Chené 6250, ingresso é 6, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, né, 250. O Fagulho fez a decolagem, pistão 97, vento 130 graus, 08 mais. Espera pronto pela 3663. 3663, mantém a posição número 2. Será? Chame a 3-1. já tem bucha zero, acho que é 63 do 91. Chamativa Lima, tem 91, 0, 61. Foram 621, solo 48, livraram no 21, 1. 21, 621. TV Alfa, reporte, eu sou taxi de Alfa, eu sou o Jack, mesmo. Rocha Papagô, decolagem aos 4-8, corredor axé, curva direita, guarda transferência. Bom. Deixa eu passar a luz. Cuida. Decolado aos 4-8, aciona o código 5424, fechar o controle no 208. 1208, gol. Funciona o código 5424, corredor axé, ponte através do farol da barra. Funcionado, 5424, camarada através do farol da barra. Terra, autorizado Salvador Manati, meu pé, 17, direito, corredor axé, 208, acima 0125. Ei, mal, pé. Botão Fox, controle. Escuta. Firme, estimado, assim que possível, de ingresso na terminal Aracaju e estimado de pouso. Momento. Estimando a terminal aos 1250 e o pouso aos 1330. Irá efetuar alguns sobrevoos antes de tentar apoiar a cabine. Gente, forme e livrando a terminal 40 milhas, viu, Dr. Fox? Analisando, Dr. Fox. Salvador, chama 3-1-1, decolou. Chama 3-1-1, contato radar, suba via saída da EL para o nível 360. Via da EL 360, pode voar da EL? Obrigado, voar da EL, presidente, chama 3-1-1. Da EL, presidente, obrigado, 3-1-1. Estrizar a decolagem, vista no zero, vento no 20 graus, 1 0 mais. Iniciando, 3 648, desça para 2000, QNH 1095, ponte localizador, acelerada restrições na ETAP. 2000, no 095, e confirmando que está vivo restrições em ETAP? Confirmo, canceladas restrições em ETAP. Tente, eu vou no 648. Tá bom, confirme seu chamado de pouso. Confirmando o pouso 1-2-2. Eu tenho frequência livre para a coordenação, acho que é Papagô. Controle, bom dia, seu 3663 decolado. Passa 2000, referência, solicita a Motiva. 3663, contato radar. Suma para o nível 280, autorizado voar da El, é presente. Da El, 3280, 3663. Controle, eu vou no 648, autorizaria a Duna? O 648 mantém o perfil da chegada, autorizado final e aliança que se reia, ponte localizador. Quem quer reportar a localizadora com o 648? Maria 7102, controle. Família para Coral, serviço radar terminado, chama controle IEL de frequência 120.1. Lima Alfa Yak, essa leva 1, faz 0, contato Recife, frequency 126, decimal 0, enable 128, decimal 8. Roger, we'll call Recife Center 126, decimal 0, and back up 128, decimal 80. Keep on fine good day. Matamos Vitor até o Fox, controle. Escuta. Confirmando o local de sobrevoo e Alagoinhas, confere. Confere. Não há tráfego a informar, vai livrar a terminal, frequência livre, serviço vai dar terminado. Se prosseguir para Aracaju, ingressar naquela terminal, chama o controle Aracaju 1203. Sim, para ingressar em Aracaju 1203. Beleza, Mótica. 5430, transponder, controle 120, decimal 80. Correto, chame para o espectramento no 10. O 08735, copia? O Sérgio vai ser autorizado a decolagem de pistão no 7, vento no 20 graus, 10 nós. 4420, transponder, controle 12080. Tá, chama o próprio site militar. A subida é árvore, transição elétrica. Decolado ao 58, mantenha corredor Oeste, direção ao Faro de Tapão, controle 208. Boa, Tadilha de Serra, decolado ao 58, vai manter. Tupi, corredor Santo, local de Papo Anjo, confirmo sobre 0218, o Jorge Leto Serra. Obrigado, bom trabalho. Controle, local de Leto Serra. Jorge Leto Serra, direto Manati, reporte Livrana CPR. Direto Manati, reportar a Livrana CPR. O controle autoriza passar o Flamengo, o Pérez, que é o local de Leto Serra. Autorizado, direto da presente, 2000 pés. Autorizado, direto da presente, 2000 pés, até o direto da patrulha, quando 648, estabilizado no localizador. 648, complete final ILS, torre 118, decimal 95. 895, quando 648. Economia 48, baixar travado, final no zero. Economia 48, ajuste no 095, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 10 nós. 1095, livre, pouso, pista 10, economia 48. Zulu 780, contato radar, no ideal dessa via chegada a Mari para nível de voo 050. Ideal via Mari para 050, a Zulu 63, passão 50, chama o centro 125, com lanterna 13325. 351, 3385, 3363, boa. Economia 48, solo 03, direito 2119. Direito 219. Paulo Salvador, vai na 648, tá bom, ligou? Alfa, reportante, Alfa, reportante, dois LED. Alfa, reportante, dois LED, né, pastor? Azul 2790, está com 69 a bordo, 2 horas e 30, Salvador. Agora o Trilogo Taxi, Pat 3, Pat 1 no Índio, ponto de espera, Torre 1895, ajuste na 0, na 5, que é a boa viagem. Pat 3, Pat 1 no Índio, ponto de espera, 1895, bora. 2790, torcido, Pat 3, dê passagem ao voo para ingressar na Juliette. Tá, sim, Trilogo 2790. Na 648, Alfa Juliette, para 62. Alfa Juliette, para 62, deu 648. Frequência livre para a coordenação, São Juliette Serra.